Meus amigos e meus irmãos, vamos nós para o nosso minuto de silêncio. O barulho do mundo não nos prejudica, não nos perturba. Não desfaz a nossa ligação com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Porque nós já aprendemos aqui da religião de Deus a nos integrarmos no silêncio de Deus. Procurarmos ouvir o nosso Cristo interno. Porque se você estiver com a sua alma caótica, mesmo que você se coloque num ambiente reservado, no deserto, ou lá no cume da montanha, ou numa ilha afastada, o caos que você traz dentro de si mesmo, ou dentro de si mesma, o acompanhará, a acompanhará. Infelizmente, quantas pessoas cometem o suicídio nos dias mais belos de sol, com a terra florida, com as brisas cariciosas, afagando-lhe as faces. Daí o valor da oração. A oração nos integra em Deus e no seu Cristo. E nos faz atuar por intermédio do Espírito Santo. É o melhor calmante, sem sequelas. Eu já disse, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu faço uma oração. Eu faço uma prece. E aquele obstáculo que me parecia intransponível, bem que eu não creia que haja no mundo, para um seguidor de Jesus, qualquer coisa que lhe torne impossível alcançar o seu desiderato. Eu faço uma prece, eu faço uma oração. Aí o que é que ocorre? Aquilo que parecia insuperável reduz-se às suas proporções nanicas diante do poder de Deus e do seu Cristo, Jesus. É o conselho que eu dou a todos vocês. A humanidade, como dizia o saudoso irmão Zarur, caminha na direção do funil. As coisas vão se tornando no mundo cada vez mais difíceis. Porque você não pode propor o paraíso na Terra esquecendo-se do Criador do paraíso. Nós, seres humanos, temos limites. A obra de Deus não tem. Aquele telescópio, o Hubble, descobriu para nós, seres humanos, que o universo é 4 vezes maior do que nós imaginávamos. E é muito mais vezes maior. E vejam, os homens, os cientistas, esses vanguardeiros, eles estão se assombrando com o tamanho do universo, mas o universo material que eles veem, e o espiritual, que ainda está invisível para os nossos restritos sentidos materiais, esse então é incomensurável. São as várias dimensões, para usar linguagem bem humana. Se para Deus não há limites, pois o Cristo Jesus disse: o que não é possível ao homem, para o Pai Celestial, Deus, é sempre possível. Então temer o quê? tudo que pretendermos realizar em benefício do povo, que é a elite de um país, nós faremos. Não parecia uma enormidade levantar o Templo da Boa Vontade? Está levantado. Outra enormidade, o Palamundi, está levantado. Um dia desse, eu estava na minha casa e recebi um telefonema. Ah, irmão Paiva, liga depressa no canal tal assim, assim, que está passando um filme americano com a história de um jovem e no quarto de um dos rapazes que está na parede, o Templo da Boa Vontade. Foi o meu amigo Wellington. E a pessoa que me transmitiu o recado do Wellington, que era a dona Lucimara, dizia. E ele falou que chegou bem perto e viu assim, Templo da Boa Vontade escrito na frente. É aquele monolito, digamos lá, aquela escultura que nós temos dentro do templo. Aí eu liguei a televisão e fiquei olhando. Não é que daqui a pouco passou o quarto do rapaz? Bem que ele passou depressa e ele passou diante do Templo da Boa Vontade. Já está correndo o mundo. Eu estava em Londres, quando em cima da mesa, enquanto esperava lá fazer o registro nosso no hotel, estou folheando uma revista lá e que eu dou de cara com o Templo da Boa Vontade. Foi uma emoção tremenda. Tornou-se um fato social, religioso, espiritual. E as construções para atender a mais crianças. E não é só isso. É a influência emulativa. Quer dizer, as pessoas veem a obra da LBV e querem copiá-la, que a gente vê a todo momento aí. É a mudança de mentalidade que a Legião da Boa Vontade realiza nesse país. E realizará no mundo. Não é pretensão minha, nem dos legionários, porque a LBV é uma obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou ele pede licença a qualquer um para tomar suas decisões no governo da terra, que ele dirige soberanamente. Por pensarem que podiam limitar o poder de Deus, que tantos poderes materiais se desfizeram ante a marcha inexorável do progresso. Não há impossíveis. Essa obra no Rio de Janeiro, que quando eu fui entrevistado pela Veja, a moça disse, agora o senhor fala sobre o senhor. Mas eu não sou eu sou esse trabalho que eu realizo, isso que me dá satisfação. E ela compreendeu, hein? A Flávia. Parecia uma coisa incrível. São mais de 5 mil metros quadrados para socorrer milhares de famílias. São tantas as atividades. Mas o problema maior não é construir, é manter. E manter dentro da ortodoxia do cristianismo, do novo mandamento do Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Por isso, devemos fortalecer a consciência legionária. O legionário da boa vontade, ele sabe o que quer. Ele tem boa vontade. Ele não tem boa intenção. O que é que dizem os antigos? De boa intenção está calçado o inferno. Como dizia o irmão Zarur, boa vontade é vontade boa, vontade firme, vontade decidida, vontade esclarecida pelas luzes do Evangelho. Jesus não disse que é a luz do mundo? Vamos nós querer saber de outras luzes? Ele soberanamente governa. E quem tem juízo, obedeça. Todos nós que temos boa vontade, devemos nos integrar no pensamento do Cristo. Ele é realmente a luz do mundo. E o discípulo, vendo a luz do mestre, o que ele faz? Segue-a e se dá por muito satisfeito. Então, um minuto de silêncio. O que eu falei esse tempo todo com vocês aqui é um minuto de silêncio. Nada mais eloquente do que o silêncio. Quando estamos em sintonia com os poderes que nos dirigem, existe um governo que dirige o destino do mundo, senão os homens atabalhoados já teriam destruído a terra há muito tempo. Mas há alguém que freia e que impede o suicídio coletivo. Já oramos, mas agora nós vamos buscar a luz do Cristo que está dentro de nós, neste minutinho de silêncio. Se estivermos integrados em Deus, um minuto já é sobejo demais, já é demasiado. Um segundo, um átimo de segundo, já será suficiente. Agora nós vamos nos enriquecer espiritualmente para cumprir a lei da economia do divino chefe. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Como os homens fazem o contrário, a situação está aí, ó. É como disse o irmão Zarura, a humanidade vai chegar ao funil. Está o funil bem diante dela. Esperamos em Deus que vejam o funil. Servos inúteis, o Evangelho unificado. Evangelho do Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. E disse Jesus: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando o gado, lhe dirá ao voltar ele do campo: vem já sentar-te à mesa comigo? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Porventura, agradecerá ao servo por ter feito este o que lhe fora ordenado? Assim também vós, após haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que era da nossa obrigação. Meus amigos e meus irmãos, o que é que nós vamos acrescentar aqui A palavra de Jesus é tão clara. O que é que nós somos, além de servos inúteis? Cumprir o dever não obriga que sejamos aplaudidos pelos outros. Quem faz alguma coisa para obter reconhecimento está caminhando para uma frustração sem tamanho. Eu desde pequeno aprendi uma lição muito grande e que tem me servido muito na vida. A felicidade consiste em não esperar. Você faz uma coisa e fica esperando, fica esperando, fica esperando que os outros digam: você é o maior. Ah, você é formidável. Nunca ninguém pensou nisso. Quem age dessa maneira e fica aguardando aplausos, repito, está no caminho da frustração. Porque o maior pagamento que podemos ansiar receber de Deus, do Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, é aquele pagamento que a contabilidade não pode registrar, mas que a alma recebe em si mesma com um tom indelével, nunca mais vai se apagar. É a satisfação do dever cumprido. Jesus não cobrou nada a ninguém. Qual foi o pagamento que ele recebeu? Crucificado. E quando os seus adversários pensaram que tinham-no destruído, foram instrumentos para que ele sobrepairasse acima de todas as cabeças, porque o ato cruel de pregá-lo à cruz e levantá-lo para receber o escárnio de todos foi um tiro pela culatra. Porque ao levantarem a cruz, eles levantaram Jesus à visão da humanidade. Ele está aí cumprindo a sua tarefa, porque ele quem disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem quiser ser feliz, leia toda vez que a soberba bater-lhe na alma. Com a insatisfação, ninguém me reconhece. Eu faço, ninguém dá valor ao que eu faço. Deus dá. O Cristo Jesus dá. O Espírito Santo reconhece. Conforte-se com esse ensinamento de Jesus. E todos nós repitamos, se queremos o caminho da felicidade: somos servos inúteis. Fizemos o que era da nossa obrigação. E quem fizer isso de verdade, de alma limpa, vai ver a luz do Mestre e vai segui-la. E ficará satisfeita a sua alma agora e sempre. Deus está presente e viva Jesus. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.